sobre essa possibilidade.

Start elevation to the smart exit. Our camera elevation to the smart exit. modificação foi de taxa reconstruída. fazer a chegada do momento para o número 050. Thank you. certeza para me levar no lugar. Andrés, veja a vez, meu Deus, que você vai. Eu preciso ver se isso vai me ajudar. Thank you. Я не знаю, что это за парадокс, это надо перевести.